Conexões. Conexões. Conexões. Boa tarde, amigos e amigas do Multicultura. Inevitável conversarmos um pouquinho sobre o último Enem. Não vamos falar exatamente sobre essa lógica que impera na educação brasileira de exames e de métricas, mas vamos nos concentrar hoje nessa nossa conversa aqui em Conexões sobre o tema da redação. Quanta polêmica, e não entendo por que polêmica, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Alguém tem dúvidas sobre isso? Temos informações de que 15 mulheres por dia são assassinadas. Quer dizer, com um número como esse, alguém tem alguma dúvida que um jovem entre 16, 18, 19 anos, ou mesmo os mais velhos que estão fazendo o Enem para obterem a sua titulação, precisam refletir sobre esse tema? É algo que persiste ao longo desse fim de semana. Além da violência física com as mortes, também acompanhamos a violência racial, da intolerância contra a atriz Thaís Araújo, com frases absolutamente vergonhosas que foram colocadas nas redes sociais. Portanto, esse tema da violência e da intolerância é um tema que terá que ser tratado, e eu espero que essas provocações trazidas pelo Enem tragam para o cotidiano da sala de aula de ensino médio, de ensino básico e mesmo da universidade temas tão importantes como esse. Precisamos construir uma sociedade que combata de forma intransigente a intolerância. A intolerância é algo absolutamente inaceitável. Temos que ter direito às opções religiosas, temos que ter direito às opções, os valores, o que você quiser. Mas tudo isso tem que significar, mais do que tudo, uma postura tolerante, uma postura de respeito às diferenças. O tema da redação do Enem de 2015 foi um show de bola e ficamos muito contentes que a meninada tenha tido a oportunidade de colocar ali na sua redação verdadeiros tratados em defesa da não violência e do respeito às diferenças. Conexões sempre ligados. Até semana que vem, um abraço, tchau, tchau.